tacar de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o nego quer lhe pegar. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o nego quer lhe pegar. Esse negro mandingueiro tá lhe armando uma emboscada. Espera você passar sozinho pela estrada, escondido numa moita com sua faca molada. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o nego quer lhe pegar. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o nego quer lhe pegar. No toque do berimbau, o jogo é a lei do cão. O negro levou rasteira, na roda caiu no chão. Agora jura vingança com sua faca na mão. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o negro quer lhe pegar. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o negro quer lhe pegar. Birimbau tocou São Bento, hoje o jogo é pra valer. Se você não der no negro, o negro dá em você. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o negro quer lhe pegar. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o negro quer lhe pegar. Mas você é capoeira e tem que usar mandinga no molejo da esquiva pra que a faca não te atinja. Faca de ponta, quer lhe furar. Cuidado, moço, que o nego quer lhe pegar. Faca de ponta, quer lhe furar.